Essa história aconteceu em abril de 2004. Mas preciso explicar algumas coisas primeiro. Atualmente eu estou no último ano de faculdade e tenho algumas colegas de sala que são minhas amigas confidentes. Pessoas em que eu confio muito e temos uma amizade muito bonita. Embora sejam moças novas, são também assim muito maduras e batalhadoras. Estamos sempre juntos e adoramos sair para beber, principalmente nos intervalos das aulas. Às vezes, nem voltamos quando sabemos que a aula vai ser aquele porre, né? Aquela aula chata. Acontece que uma de minhas amigas ainda é mais especial para mim. Sempre conversamos muito e ela sempre se comportou como uma mulher experiente. Mas se eu tivesse prestado mais atenção, talvez teria percebido que nem tanto, né? Só que ela me surpreendeu. Minha amiga Joyce é uma morena muito bonita, muito gostosa, coxas grossas, seios grandes, do tipo que chama atenção. Uma bunda sexy, tem assim mais ou menos 1,65 m. É um espetáculo. Sempre contava a ela algumas de minhas experiências, algumas transas. E ela ouvia e se comportava como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Como se já tivesse vivido coisas parecidas. Então, quando saímos para beber, eu sempre jogava umas piadinhas de leve. Sem pegar pesado, sabe como é que é, né? Pois meu respeito falava mais alto. E ela nunca dizia que não. Mas eu não me aprofundava. Outro detalhe é que dificilmente ficávamos sozinhos. Sempre tinha mais alguém. Até que numa festinha de despedida de ano, reunimos todos a faculdade em um barzinho e foi aquela festa maravilhosa. Foi a maior curtição. Muita bebedeira, muita brincadeira. E quando chegou a madrugada, a turma foi se dispersando. Aos poucos a maioria foi indo embora. Então eu chamei Joyce e outras garotas para tomar a saideira comigo em outro lugar. Depois de rodar um pouco pela cidade, enfim ficamos a sós. Fomos a um trailer de lanches e pedimos mais uma dose. Começamos a fazer confissões e um clima foi assim se formando, né, entre eu e ela. Uma química no ar. Aos poucos, ela foi encontrando um lugar em meus braços. E de forma carinhosa, eu comecei a beijar seu pescoço, beijar sua orelha, até chegar em sua boca. Misericórdia! Foi um dos beijos mais quentes que já senti. Vocês não podem entender. Uma tentação. Não tinha como parar. Ficamos ali em brasa. Entramos no carro e muito sem juízo a levei para a porta de um posto de gasolina que já estava fechado. E continuamos a nos beijar. Simplesmente foi incrível. Fui passeando com minha mão pelo seu corpo, pelas suas pernas, seus seios, pela sua cinturinha, até abaixar a alça de seu vestido e poder lamber e chupar aqueles peitinhos deliciosos. Continuei minha exploração, subindo e descendo a mão, até chegar na sua virilha. Ela abriu as pernas sutilmente, me deixando entrar. Passei a mão sobre a sua calcinha e a puxei assim de lado. Como estava molhada aquela bucetinha, com pelinhos baixinhos e cheirosinho. Eu não consegui me segurar. Puxei a Joyce de uma forma que eu pudesse chupá-la e não fui nem um pouco delicado não, hein? Chupei com vontade. Fui com sede ao pote. Abri a boca ao máximo e suguei aquela buceta. Passava a língua no seu grilinho, enfiava na grutinha, bebia o caldinho, lambia aquela virilha. Fiz o melhor que pude. Só de lembrar, eu já fico maluco de tesão. Mas fiquei intrigado com o quanto ela viajou com aquilo. Ela quase desmaiou de prazer. Nunca tinha visto uma mulher que parecia tão experiente reagindo como se tivesse tido o maior prazer de sua vida. Como se ninguém nunca tivesse feito aquilo. Então, dando continuidade, coloquei meu pau fervendo para fora e ela segurou como se não quisesse deixar escapar. Naquele momento, percebemos que o dia já estava claro. Então, ela pediu para irmos embora e continuar aquela loucura depois. Tudo isso aconteceu em dezembro de 2003. As férias vieram e perdemos um pouco o contato. Voltamos a nos encontrar quando as aulas recomeçaram em fevereiro de 2004. Os dias se passaram normalmente. Aulas, cervejas, amizades, enfim. Até chegar dia 20 de abril de 2004. Adivinhe só, era o aniversário de 28 anos de minha amiga. Combinamos de bem memorar num restaurante próximo à faculdade e começamos. Era só alegria. todo mundo se embriagando e fazendo o melhor para tornar o mais agradável possível o aniversário de Joyce, que, por sinal, foi quem bateu o recorde. Ela bebia como se o mundo fosse acabar. Mas chega uma hora que a festa tem que acabar e os amigos começam a ir embora. Bom, entre uma ida e outra ao banheiro, eu a encontrei no caminho. A danada me abraçou e me deu um beijinho de boca daqueles rapidinho, sabe como é que é, né? Mas o abraço, esse foi maravilhoso. Não deu para segurar. Chamei Joyce para irmos embora. Disse que a levaria para casa. O problema é que eu não estava de carro. E já outros amigos estavam como predadores, de olho na caça, sabe como é que é, né? Ninguém sabia do nosso envolvimento. E cada um fez o seu convite. Para minha felicidade, ela preferiu ir andando comigo e recusou todos os outros convites. Ela literalmente se pendurou em mim, quase não conseguia andar de tão bêbada. Só que garantia para mim que estava lúcida e queria minha companhia. Durante nossa caminhada, eu a convenci a desviar um pouco o caminho de forma que passaríamos em frente ao escritório que trabalho. Quando chegamos, é lógico que fiz questão de parar para tomar água ou usar o banheiro. Ela tentou me convencer de que não devíamos, pois estava na cara o que iria acontecer. Insisti e ela acabou cedendo. Comecei a beijá-la, morder sua orelhinha, seu pescocinho, passando a mão em seu corpo, usando minhas armas de sedução com muito jeitinho, assim de forma bem carinhosa. Às vezes ela tentava me interromper, mas não entendia, pois estava claro o que ela queria. Continuei até tirar sua calça e sua calcinha. E como da outra vez, dei uma atenção especial àquela bucetinha. É impressionante como tem um perfume extremamente afrodisíaco. Somos mesmos animais. E ela estava completamente no cio. De novo, reagia como se nunca tivesse vivido um prazer tão intenso. Naquela altura do campeonato, eu já tinha tirado minha roupa e estávamos nus. Ela se ajoelhou e, sem querer, meio que automático, coloquei meu pau em sua boca e, de forma meio inexperiente, ela deu uma chupadinha e uma mordidinha que confesso que doeu. Então, ela me mandou colocar uma camisinha. Mais do que depressa, eu entendi seu pedido e tentei penetrá-la. Não entendi. Ela reclamou de dor. Perguntei se eu devia parar, mas ela disse que não. Então, continuei. Mas não entrava. Minha amiga de 28 anos, um tesão de morena, pasmem, era virgem. Quase tive um troço. Não sabia o que fazer, fiquei completamente passado. Ela me contou que eu era o primeiro e que ninguém nunca havia feito nada daquilo. Disse que nunca sentiu vontade com outro homem. Eu tentei parar tudo, pois apesar do tesão, o respeito falou mais alto. Mas acreditem, ela queria mesmo perder a virgindade comigo. Eu não podia decepcioná-la e comecei a relaxar. Já que era o desejo dela, então era o meu também. Tratei de pegar um tubo de gel que mantinha escondido dentro do meu arquivo de aço. Parece que ele estava ali esperando por aquele momento, por aquela ocasião. Quando passei o gel geladinho naquela bucetinha, fervendo de tesão, ela foi às nuvens. Lembro como se fosse hoje do seu gemidinho dizendo: mas que delícia! Depois de lubrificar até demais meu pênis, com a camisinha, claro, e colocar bastante gel na sua grutinha, eu não queria machucá-la, embora meu pênis não seja assim dos maiores. Comecei a penetrar e bem devagar eu fui entrando, bombando, mais preocupado, pois ela dizia que estava doendo. Tentei parar mais uma vez e a danada queria mais. Mesmo doendo, ela garantiu que estava adorando. Aos poucos já estava tudo dentro, e com um vai e vem suave, mas muito gostoso, e com um fundo musical mais gostoso do mundo, o seu gemido de prazer. Quando percebi que era hora de dar um tempo a ela, eu parei e tirei de dentro, proporcionando um certo alívio à minha grande amiga. Tirei a camisinha e pedi para ela me fazer gozar. Sabe o que ela me disse? Me ensina. Não sei como se faz. Então dei as instruções e ela me masturbou. Em pouco tempo estava jorrando rios de borra para todo lado. Quando acendi a luz, inacreditável. Tinha sangue até falar que chega. Em minhas roupas, no chão, precisei lavar minha camisa. Fomos embora e no outro dia, a primeira coisa que fiz foi ligar para ela perguntando se estava tudo bem, pois no caminho para casa ela reclamou de dores. Mas felizmente passou. Juro por Deus que fiquei muito preocupado. Hoje são 20 de janeiro de 2005 e já combinamos uma conversa séria para decidirmos se vamos repetir a dose ou não. Muito obrigado por ler meu relato e agradeço se receber o e-mail dos leitores. Estou à disposição para trocar experiências, seja um homem ou mulher. www.swingclubne.com, o primeiro site na internet com contos eróticos em áudio.